saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Coisa não, é Susana Dias Ramos, já cá está. Tens é que trocar o microfone. Isso. Olá, bom dia. Isto é tanto microfone aqui à minha frente que uma mulher fica baralhada. Não fica nada. Nós estamos por isso e mais. Então. Muito. Podes pôr mais dois. Mais vamos dois. Vamos pôr mais dois, abrir mais dois buraquinhos e pôr mais dois aqui. Cá estamos nós. E é tão bom saber que está aí desse lado connosco no programa mais feminino da rádio. Mini saia e salto alto. O programa mais feminino da rádio. Pois, é isso mesmo, e espero mesmo que não haja dúvidas. Eu acho que não há, não, Susana. O programa mais feminino da rádio, ponto final. Sem dúvida. Agora, mais um feminino. Bocadinho para cima. Isso, isso, perfeito. Com perfeito. Alguém que não percebe minimamente esta tecnologia do microfone. Aliás, mas o mais feminino, é lá está, é coisa de mulher. É homem assim. É bom nestas coisas da eletrónica, muito mais do que a mulher, por isso mas... eu não vou mexer em mais nada. Exatamente. Aliás, é melhor. Se por acaso, sabes quando nós temos aqueles dias, ai, estou com a sensação que hoje, que dia é hoje? Já deu para perceber. É sexta-feira. E a Susana Dias Ramos está cá. Vocês estão aí desse lado. Assim, aquele coração bem grande. E queria desde já agradecer às pessoas que foram enviando SMS e já postando aí, podemos dizer assim, postando no Facebook da Rádio 5, a propósito do nosso tema de hoje. Cá está, vamos falar de cotidiano emocional, doença mental, e a pergunta gira em torno deste tema de hoje, com a nossa neuropsicóloga Susana Dias Ramos. Aí está a pergunta para responder, para comentar, deixe ficar a sua opinião no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Será que confundimos cotidiano emocional com doença mental? Susana, o que é que tu achas? Está-me a parecer que sim. Está-me a parecer que nos dias que correm, neste momento, século XXI, aquilo que está a acontecer é que nós estamos desprovidos de emoções e cheios de doença. Aquilo que me parece cada vez mais, as pessoas procuram ajuda, não achando que as oscilações emocionais do dia-a-dia sejam oscilações emocionais típicas do dia-a-dia, mas sim depressões, estados bipolares, neuroses, psicoses, coisas gravíssimas. E as pessoas podem ser ou viver esses estados, a bipolaridade, a neurose, não sabendo que estão. Normalmente, quem tem efetivamente uma patologia mental não acha que alguma coisa está errada. A forma mais fácil de nós distinguirmos quem tem ou não uma verdadeira patologia mental é: eu, Susana, acho que alguma coisa não está bem comigo, quer dizer que eu estou ótima de saúde mental. Porque se eu tenho noção ou a própria consciência de que alguma coisa não está bem comigo, significa que efetivamente ainda consigo ter uma própria obsessão, consigo fazer uma introspeção de mim mesma e saber que alguma coisa está errada. Quando toda a gente diz: Conceição, há qualquer coisa de errado contigo, dizes comigo, não, estou ótima. Exatamente. Alguma coisa está muito mal com essas pessoas. Com essa pessoa, porque tu achas que é com essas pessoas, mas se toda a gente está a ver que se passa alguma coisa de errado contigo, menos tu, é porque alguma coisa está errada. Tu não tens própria sensação da tua própria sensação, dos teus próprios sentimentos, dos teus momentos, de ti. E hoje em dia não há tristeza. Há depressões. Exatamente. Hoje em com dia muita não facilidade, há muita facilidade. Mas desde estados muito novas, eu tenho jovens com 14, 15 anos que têm discussões com os namoradinhos ou com as amigas ou problemas na escola, choram, têm labilidade emocional. É o para o nosso cada dia, é normal, a adolescência é cheia destas coisas. Mas isso é normal, imagina, essas situações acontecerem nessas idades do despertar para algumas consciências, algumas realidades. Havia um autor que eu não me lembro quem que dizia que a adolescência era o despertar da primavera. Sim, também, também. Uma data de coisas que se despertam naquela altura. E que chegam assim de repente, sem nós chamarmos por elas. E o que é que acontece? Esse turbilhão que entra em nós pode despertar efetivamente esses estados de ansiedade. Mas isso é bom. De tristeza. Isso é positivo. É positivo nós termos sensações, é positivo nós termos sentimentos. Não é? Há uma discussão com uma amiga, com um pai ou uma mãe, ou um namorado, um marido, seja o que for. Aquilo que nós estamos a sentir naquele momento não é uma depressão. Nós não estamos a depressionar. Eu não estamos acredito. A deprimir. Sim, sim. Por isso vamos ficar deprimidos e não depressivos, que é uma diferença muito grande. Os nossos ouvintes não sabem do que é que nós estamos a rir. Passam pelo Facebook, que exatamente. Já descobrem. Sim. Porque o Hugo não vai sair daqui com vida eu hoje. Não acredito. Ele escolhe as fotografias a dedo, por isso. Isto hoje é assim. Nós hoje, eu hoje, antes de ir embora, vou esmifrar um certo fotógrafo que eu cá sei. Mas repara, não passa só pelo fotógrafo. É que passa também por outra pessoa, que está ali mais ao fundo. Não, mas com a coordenadora não me vou meter. Eu juro. Eu esmifro o fotógrafo. Eu sei que há muita gente que vai passar pelo Facebook. Eu e a Susana não temos culpa do que vocês vão visionar aí. Nada disso. Procurem Hugo Stewart no Facebook e responsabilizem a pessoa em questão. Nós estávamos naquilo que se chama e que também vem ao encontro do nosso tema de hoje, no momento de introspeção feminina. No seu auge. Portanto, é assim, já estamos. Mas também não é preciso justificar. Mas o que, não, o que está ali postado, aquela fotografia, aliás, preparação para entrar em cena. Exatamente. Era o nosso momento de introspeção. Susana, que vai ao encontro deste tema. Vai, sem dúvida. Dizias, as pessoas choram muito, as pessoas deprimem. Hoje não há tristeza. Não há, há depressão. Nós choramos 3 dias seguidos porque nos aconteceu alguma coisa e deixou de ser tristeza, passou a ser depressão reativa. Que é uma coisa assustadora. O que é depressão reativa? É, quer dizer que tu estás a depressionar devido a qualquer coisa que te aconteceu. Já. Yeah. Mas tu choras porque te aconteceu qualquer coisa. Mas desculpa, a depressão reativa é uma patologia. É uma patologia. Mas que existe, mas não assim. Vamos transportar isso para o quotidiano. Quando tu estás cercado de pessoas que, isto, o dia corre mal, isto não me está a correr bem, que barafus estão, que estão zangadas, que estão arreliadas. Não vai mesmo correr bem. Isso é mesmo uma depressão. Se continuam a, isso não é mesmo uma depressão. Isso é mesmo atrair a asneira para o dia a dia. Mas a depressão reativa isso passa por aí. Isso pode não ser uma depressão. Isso pode ser única e exclusivamente tristeza dessa pessoa. Que depende de como é que a pessoa está no dia seguinte. Se calhar já está melhor, se calhar já chorou. E quando menos, as pessoas estão em continuado, normalmente sempre, as depressões sempre passam despercebidas à própria pessoa que está depressiva. Porque quem está deprimido está triste. Tem um humor triste, com choro fácil, está a sofrer. Quem está depressivo tem anexado outros comportamentos que não são só a labilidade emocional e não são só a tristeza. Como, por exemplo, o principal sintoma da depressão é a ausência de higiene. O primeiro. É a primeira. Que as pessoas, eu passo a expressão, comecem a ficar porquinhas, não é? As pessoas não têm a vontade de tomar conta de si, de se arranjar, de se aprumar. Para que é que me vou higienizar? Ou por um batom, ou por um verniz, ou vestir a roupa. Serve a roupa de ontem, e a de ontem, e a de antes de ontem, serve sempre a mesma. Não tenho motivo para cuidar de mim. Se eu estou de mal comigo, se eu sou o meu principal problema, porque é que eu vou cuidar de mim? Faz-me lembrar um anúncio, não é? Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Se eu não estou a gostar de mim naquele momento, vou cuidar de mim para quê? Aí está a pergunta: será que confundimos quotidiano emocional com doença mental? Responde, comente na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt, ou então através do 96-760-7903 da Rádio 5. Relativamente a esta questão, temos a participação do Mário, que diz: a grande dificuldade está, segundo creio, em definir onde começa e acaba a doença mental. Muito bem. E como é que nós definimos Exatamente. Isso? Como é que se define, Susana? Porque o padrão de definição é único e uno, de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. Aquilo que para mim pode ser uma atitude perfeitamente normal, para outra pessoa pode ser uma atitude neurótica. Por isso, nós temos que ir estudar caso a caso, pessoa a pessoa, e ver como é que é o comportamento diário daquela pessoa, como é que era antes, como é que é agora, como é que ela se está a comportar, o que é que aconteceu para ela se comportar assim. Vá lá ver, ninguém é tolinho. Esta coisa de fulano está meio maluco, ninguém é tolinho. Todas as coisas acontecem por um motivo. Exatamente, ou porque há uma doença que se manifesta, ou porque já há uma doença crónica, ou porque... Mas vamos partir do pressuposto que nem existe essa doença, porque nós podemos despolutar um surto psicótico do nada. Nós já ouvimos histórias absurdas, como se não houvesse nas notícias. Exatamente. Não é? Um fulano perfeitamente normal, que os vizinhos dizem que era amigo, passeava ao cão e era excelente marido, excelente pai. Um dia acorda, pega na caçadeira, mata a mulher, os dois filhos, o cão, e dá um tiro na cabeça. Exatamente. Isto é um surto psicótico. Nada levaria a crer que isto fosse acontecer. Agora vamos estudar o background desta pessoa para trás. O que é que tem vindo a acontecer? Ou que pequenas gotinhas é que se têm vindo a acumular, que passaram despercebidas a toda a gente? Essas doenças surgem por aí, ou seja, é um acumular de situações. Se for um surto destes, pode-te acontecer por nada. No teu organismo demonstra este tipo de comportamento, e muitas vezes, avaliando organicamente, não se sabe porque é que há um descarregar adrenalínico daquela forma. O que é que acontece ali, o que é que provoca aquilo? Podes ter um momento, é um momento de insanidade mental, é por isso que se usa. Penso que foi ontem que esteve cá a doutora Elizabeth Sobral. Saberá explicar melhor do que ninguém como alegar estas coisas da insanidade mental. Agora, o que é certo é que nós temos momentos de loucura. Nós, passando uma determinada barreira, perdemos o controle de nós próprios. O segredo está em não passar a barreira, ou conhecermos essa barreira, de forma a não transpormos para lá disso. Porque nós estamos sempre por um fio. Mas é curioso, Susana, porque ninguém ensina isso ao ser humano. Infelizmente não. Mas se nós virmos assim, uma coisa é muito fácil. Jean-Bergeret, que era um homem inteligentíssimo lá para as bandas de França, há 100 anos atrás, já explicava isto, isto já está explicado há mais de 100 anos, não é? Sim. O Jean-Bergeret dizia que nós somos uma de três coisas. Ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou estamos no estado limite. Pois. Sim, e depois agora veio anexado o borderline. E se nós estamos no estado limite, quer dizer que a qualquer momento podemos ser ou neuróticos ou psicóticos. Uhum. O borderliner já está para lá do estado limite. É um estado limite, mas que já tem provocações externas. Uhum. É um estado limite depressivo. E se tu estás com uma depressão, mais facilmente viras para um dos lados. Ou seja, a depressão pode-te levar a ter comportamentos neuróticos. Aquela linha muito ténue, certo? Muito ténue. Nós somos uma linha ténue. Nós estamos bem, acontece-nos qualquer coisa que pode mudar indiscutivelmente a nossa vida, ou pequenas coisas que vão acontecendo. O nosso caráter é imutável. O ideal para essas coisas, o que é mesmo? As situações surgem e habitualmente, como tu dizes, eu acumular, são várias gotinhas que vão enchendo o copo. Nesse caso concreto, ou não. Ou não, ou pode existir um copo que enche de uma vezada só, dependendo daquilo que acontece. Não, imagina um assalto, uma mulher em casa que é assaltada e violada, o copo enche de uma vez só. Não é preciso gotinha. Exatamente. Isso sim, o que vai advir daí, deste comportamento, possivelmente, ela vai acumular a seguir. Isto é o mais típico exemplo, se calhar mais fácil, do que é uma depressão reativa. Esta mulher vai acumular a partir daí uma data de pensamentos, sonhos, emoções, sensações, sentimentos que não vai conseguir controlar. Se isto não for controlado por especialistas, que não é, infelizmente, neste país, quem quer ir ao psicólogo tem que pagar. Exatamente. Porque o Serviço Nacional de Saúde está muito mal preparado. Por isso, se recorres ao Magalhães Lemos, por exemplo, tens que esperar 7 meses por uma consulta de psicologia. Sim, sim. Quer dizer, sim, até lá enlouqueces. Pois. Por isso. E que são, estamos a falar de situações urgentes, sem dúvida, tem que pagar. Não é, as consultas de psicologia não são baratas, porque normalmente são tratamentos longos que excedem um ano e meio para ser um bom tratamento. Não é, podem ir um mês e deixar de ir e voltamos ao mesmo. Por isso é que as pessoas dizem que há depressões crónicas, porque não se cuidam ou não se tratam. Normalmente o que acontece cá em Portugal é as pessoas cuidarem dos sintomas, pouco marimbando para o sinal. O sinal é aquilo que provoca os sintomas. Pois, porque é que a pessoa está assim? É um pouco esse o efeito, depressão, químicos para cima e já está. Não é responsabilidade. E mantém lá a raiz do problema. Exatamente, não é responsabilidade das pessoas. Depois vêm reclamar que os psiquiatras encharcam as pessoas em comprimidos. É função deles. Pois. A função do psiquiatra não é ser psicólogo. A função do psiquiatra é, nós chegamos ao gabinete do médico, porque ele é um médico, e dizemos, eu não consigo dormir, eu não consigo parar de chorar, eu não tenho apetite nenhum. Ele dá-te um comprimido para dormir, um comprimido, um antidepressivo para te deixar mais bem disposta. Exatamente. E um abridor de apetite. E pronto, e já está. Essa é a função dele. Ponto final. Cuidar da sintomatologia que tu demonstras. Sim, sim, sim, sim. O sinal tem que ser resolvido em psicoterapia. Existem psiquiatras que são psicoterapeutas, mas são poucos. Normalmente, como toda a gente sabe quem consulta hospitais distritais, uma consulta de psiquiatria dura no máximo 10 minutos porque há 30 doentes para atender de manhã e 70 de tarde. Depois de 2 anos de espera para essa consulta. Depois de 2 anos de espera. Quando a pessoa vai, já vai para lá, vai. Susana, mas aqui há dias num programa dizias uma coisa que é efetivamente que eu considero muito importante. Nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em sociedade. Não somos isolados. Em comunidade. Nós somos, no máximo, nos máximos, uma península. Exatamente. E tu dizias, a partir do momento em que duas pessoas se cruzam, se encontram, passam uma pela outra, há uma responsabilidade para com aquela pessoa. Sem dúvida. Há essa responsabilidade. E na sequência do nosso tema de hoje, onde abordamos o tal quotidiano emocional e tentamos perceber onde é que ele é normal ou doença mental, antes dos psicólogos e dos psiquiatras, se nós assimilarmos essa responsabilidade do outro, de quem se cruza por nós, quem está connosco, quem passa por nós, cuidarmos. Exatamente. Não estaríamos a evitar essas doenças? Estaríamos a ajudar, sem dúvida. Claro que no momento em que nós achamos que alguma coisa não está bem com aquela pessoa... Ouviste, não assumiu qualquer ouvi, não. Com certeza foi para mim que estou aqui de ladinho. No momento em que nós achamos que há qualquer coisa de errado com essa pessoa, é nossa responsabilidade, se não conseguimos ajudar de alguma forma, que pelo menos a ajudamos a procurar alguém que possa ajudar. Isto vem ao encontro dessa tal responsabilidade... poder... não invalida que as pessoas não tenham que ir a um psiquiatra e fazer a tal medicação química. Mas essa responsabilidade pode funcionar como um antídoto. Sim, sem dúvida. Nós se tivermos essa consciência. O problema que nós necessitarmos da medicação química, no caso de uma depressão ou de uma depressão reativa, chamemos-lhe assim, aconteceu qualquer coisa e nós precisamos de tomar um fármaco para nos ajudar. O fármaco é muito bom para nos ajudar em determinado momento, mas nós não podemos viver do fármaco a vida toda. Exatamente. O fármaco deve ter uma duração nunca superior a 6 meses e a partir daí iniciar o desmame. Se nós não tratamos o sinal, se a única coisa que nós tratamos é a sintomatologia, quando nós retiramos o fármaco ao fim de 6 meses vai voltar tudo ao mesmo. Por isso, nós temos que tratar o sintoma, não é o sintoma, nós temos que tratar o sinal. O que é que aconteceu para que esta pessoa ficasse assim? O que é que se passa para que nós tenhamos este tipo de sensações? O que é que se passa para estarmos assim? E vamos investigar isso. E por que não? Eu que sou neuropsicóloga, acho que é importante ir ao psicólogo uma vez por semana. Do Ferreiro tem espeto de pau. Pois. E eu tenho sentimentos como as outras pessoas e não sou psicóloga de mim mesma, de todo. Choro como as outras pessoas, sofro como as outras pessoas, faço piti como as outras pessoas, agarro-me aos amigos a fazer chelique como as outras pessoas, faço tudo como as outras pessoas. Não deixo de ter sentimentos só porque tenho a profissão que tenho. Se calhar fico mais atenta a determinados pormenores. Se calhar consigo olhar para os meus amigos e ver que há um olhar, que há qualquer coisa ali que não está bem e toda a gente me diz que eu estou desajuizada, que a pessoa está ótima e que eu estou a fazer filmes. E se calhar não estou. Ou porque estou mais atenta a esses pequenos pormenores. Mas isso não sei se será da profissão ou se será daquilo que eu acho que é a minha responsabilidade individual e civil, pessoal, de cuidar dos outros. Eu há 2 anos atrás, 3 talvez, caí. Eu caio numa média de 2 vezes por mês, não é? Com muita facilidade. Quem fez patinagem artística tem os tendões laços nos tornozelos, não é? Sabe como são essas coisas? Eu, nos bons meses, caio 3 e 4, não é? Mas num mês normal, duas vezes pelo menos, eu tenho que levar o joelho ou a traseira ao chão. Uma vez eu caí e machuquei-me para valer em Matosinhos. E caí, eram 8:30 da noite aproximadamente. Eu caí e não me conseguia levantar. Não me conseguia levantar porque estava a morrer de dor no tornozelo. Foi no tornozelo que eu já tinha escangalhado anteriormente. E passaram umas 10 pessoas por mim, entre carro e a pé. Ninguém me ajudou. Olha que bom. É normal. Mas não é só o cair. É, por exemplo, ver, e eu assisto a isto frequentemente, passar por alguém no hospital, por exemplo. Está alguém encostado num corredor a chorar. Não é responsabilidade nossa parar, dar um lenço a essa pessoa e perguntar se há alguma coisa que se possa fazer. Exatamente. Vamos ignorar? O que é que está a provocar aquilo? Correu um vídeo na internet, nas televisões, YouTubes e afins, há meio ano aproximadamente, por causa de um senhor que defendeu uma rapariga que estava a ser assaltada e foi esfaqueado. Pois. Passaram por ele isso, 35 pessoas... E o homem morreu, esvaiu-se em sangue até à morte, porque ninguém a socorreu. 35 pessoas passaram por ele e ninguém parou. E estamos a falar de quotidiano emocional. Eu acho com que isso é doença mental. Exatamente. Alguém que passa por alguém estendido no chão, a sangrar, porque levou uma facada e ignora, isto para mim é que é doença mental. Não é a depressão, não, é a irresponsabilidade de caráter. Nós temos, e normalmente nós confundimos o que é a personalidade e o que é o caráter. E não devemos nunca confundir. Olha, vamos explicar então. Então, para que não haja dúvidas, vamos lá explicar. Personalidade é, 2 pontos. A personalidade é aquilo que nós vamos construindo ao longo da vida e moldando consoante as experiências que vamos tendo. O caráter, 2 pontos. É imutável. Ou temos bom ou temos mau. Epá, incrível. O caráter, tu podes demonstrar estares a ser outra coisa, mas não deixas de o ser. O caráter não se vê, não é visível. Exatamente. A personalidade é que é visível. A personalidade é aquilo que é demonstrável para fora, que pode estar ou não de acordo com o caráter que a pessoa tem. Isso anda tudo ali, entre a doença mental e o quotidiano. Sem dúvida, emocional. Normalmente a doença mental revela-se na personalidade, porque há qualquer coisa que está errada, o teu comportamento vai oscilar, vai ser diferente do que é comum. E as pessoas vão dizer, Sena, o que é que se passa contigo? Mas bebeste além da conta à hora do almoço? Sim, por exemplo, não é? Era preferível, às vezes era preferível beber além da conta à hora do almoço do que ter uma depressão reativa, não é? Mas o que acontece é que nós não estamos, não abrimos o olho. Eu vejo o exemplo das adolescentes, miúdas com 14, 15 anos, que se zangam com as coleguinhas e com os namorados e com tudo, vai a correr para o psiquiatra porque tem uma depressão e tudo a fluoxetina. Tem 15 anos, bolas, é normal o namoradinho ter-se zangado, é normal elas estarem aborrecidas e sofrer, e é bom sofrer. É isso que vai criar a nossa personalidade. As coisas boas e as coisas más. Como é que nós vamos saber que o doce é doce se não tivermos provado o amargo? Já a questão do caráter, desculpa, eu acho imensa piada isso. Com que idade é que tu podes dizer? Tem caráter, não tem caráter, já nasceu assim? Cristalizar o caráter. Exato. O caráter cristaliza-se muito cedo. É. E é imutável a partir dos 17, 19 anos aproximadamente. Está ali, vincou, ficou. Tu é para toda a vida. Exatamente. Tu consegues moldar o caráter. Imagina, uma criança de 3 anos, tu já vês bem que caráter é que tem. Sim, sim. Tu podes tentar moldar a personalidade dessa pessoa, ou dessa criança, incutindo-lhe o que é socialmente aceito e que tipo de sentimentos é que ela tem que ter. E hoje em dia é muito difícil ser pai e mãe. Eu tenho noção disto, porque ter 3 anos hoje em dia e tentar construir, porque o caráter constrói-se logo à nascença, e aí começa a construir-se. Não é esperar que fiquem adolescentes para construir o caráter é construído no berço. E é do berço que se deve ter este tipo de atitude, porque os bebés fazem birra desde que nascem. Pois. E a birra é uma reação de caráter, é uma exigência do que eu quero. Quando eles não choram assim muito e são tão sossegadinhos, é sinal que tu lhes estás a proporcionar coisas que eles necessitam. Os bebés, como ou seja, nós, quer dizer, adultos, estás lá a cuidar. Estás lá. A ausência neste momento, se calhar, a ausência dos pais, e isso é a conjuntura atual das coisas, não é? Que têm que trabalhar muito mais, têm que deixar as crianças as mais variadíssimas coisas. Não é responsabilidade dos pais, é a responsabilidade do Estado e da forma como está o país e das pessoas terem que se alimentar e precisarem de dinheiro. Não têm tanto tempo disponível para este género de coisas. Mas existe quem tenha. Existem pessoas que têm disponibilidade e tempo para este género de coisas. E o nosso país devia estar preparado para ter amas. As amas, por exemplo, a propósito disso, ontem assisti a uma reportagem dramática. Sobre os dramática. Não, amas. A propósito de violência, uma ama que foi filmada Lisboa, sim, em Lisboa. Que violentava, agredia isso crianças. Isso eu não vi. Eu vi ontem uma reportagem acerca de uma instituição americana que recebia pessoas deficientes com autismo, esquizofrenia, etc. afins, dificuldades de desenvolvimento, já adultas. Não esquecer que, apesar de terem 20 anos, continuam a raciocinar ou a ter o comportamento de uma criança de 4 ou 5 anos. Pois, e que também estão ali, apesar da sua doença mental, estão a ser agredidos de uma forma... Eu nem é bom ver estes programas. Nem é bom porque eu fico... Dá-te assim uma coisinha, mano. Dá-me assim uma coisinha que se eu tenho um rastilho muito curto. Olha, às vezes, Susana, acho que fico sem rastilho. Mas parece que há muita gente que gosta de estar connosco e bem, elogiando o nosso tema de hoje. A Sara Ferreira diz-nos que... De acordo cada vez mais, e numa sociedade que se assiste com cada vez menos valores, há essa indiferença social, esse quotidiano emocional parece funcionar só pela negativa. Parece que é evidenciado pelo nefasto e não pelas coisas boas que se podem fazer e praticar quando estamos em relações de proximidade, como dizia a doutora Susana Dias Ramos, mesmo quando passamos na rua e vemos alguém caídos no chão. Aí está a Sara, obrigadíssima pela sua participação, está connosco em Valongo. No Facebook temos também a participação da Lisa Gomes, diz, um tema que dá muito que falar, parece-me que andamos tão mergulhados no nosso cotidiano que não paramos para avaliar o que sentimos. De nós próprios. De nós próprios, sim. Sem dúvida. É sempre amanhã. Amanhã vou estar melhor, amanhã vou fazer... Amanhã vai acontecer, amanhã vou acordar diferente, vou dormir, a almofada é a melhor conselheira. Eu adoro uma expressão que uso sempre no final deste programa, que hoje ao contrário do costume vou usá-la agora. Então. A vida são 2 dias e nós não fazemos a mínima ideia qual deles é hoje. Olha, este já vai a metade. Já vai a metade, eu costumo dizer isto ao meio-dia menos 5. Hoje estou a dizer às 11h35. Por isso, como nós não sabemos que dia é hoje, nós não fazemos a mínima ideia se é ou não amanhã. É tal introspeção. O que é que eu fiz até hoje que eu posso olhar para trás e orgulhar-me e pensar, eu passei por aqui sem ser em vão? Pois. E eu não estou... Qual eu é não a tua que estás aí a perguntar? Mas o que é que andas aí a fazer? Exatamente, o que é que eu ando aqui a fazer? É que o direito e o limite roçam uma linha muito ténue. Sem dúvida, muito ténue. E aquilo que me faz mexer é que as pessoas dão valor a... Qual é o emprego que tu tens? Qual é o carro que tu tens? Que metros quadrados é que tem a tua casa? Tens casa de férias? Tem piscina ou não? Tenho, na beira baixa, estás convidado. Tens casa de férias ou não? Qual é o ordenado que tu recebes? Quantas vezes vais ao cabeleireiro? Andas a comprar muitos sapatos. Andas a comprar muitos sapatos. Essa bijuteria é nova. Essa bijuteria é nova. Essa blusa é gira e devia ter custado uma pipa de massa. Por isso, isto não é isto. Não é olhar para trás e o que é que eu fiz da minha vida é conseguir um baita de um emprego. Estou a ganhar um dinheirão, comprei um descapotável. Posso ter amigos com igual número de cartões multibanco. É exatamente por causa disso que estás sozinho, infeliz, a chorar e super depressivo e a tomar antidepressivo de manhã, ansiolítica à tarde e hipnótica à noite. Pronto, está aí a resposta. Estás a ver como o cotidiano emocional tem tudo a ver com a doença mental. Ele que me perdoou. Não é? O Paulo que me perdoou, mas eu não trocava a minha vida pela vida de Paulo de Azevedo, o filho do Belmiro de Azevedo, que deve ter, sei lá, não consigo comparar os zeros que há mais que haverá na conta dele do para que na direita. Minha, não é? Para a direita. É, não consigo, e eu não trocaria a minha vida por nada, porque é um homem que tem praticamente a minha idade e parece meu pai. Pois. Eu acho que isso quer dizer muita coisa. Eu adoro quando me dizem que eu sou infantil. Adoro. Bom. Acho que é um elogio delicioso, que eu sou infantil. Ou que tenho pinta de entre aspas, porque dizem eu ouvi assim isto mesmo, ontem. Tens pinta? Tens pinta de pita de 20 anos. Boa. Adoro. Olha que bom. Adoro. Recebi este elogio ontem de uma pita de 21. Aqui há dias assisti a uma entrevista muito curiosa num reality show. Uma avó com 53 anos. E por acaso agora disseste isso, eu imagino-te quando fores avó. Eu não sei se vou conseguir ser avó aos 53, que eu já vou para a maternidade um bocadinho atrasada. Tem que andar, tem que dar da perna. Mas pode ter 70, eu estou-te a ver com 40 anos nessa tua tarefa. Cuidado comigo, quando eu tiver 70 anos, o meu sonho já estará realizado, que será de criar um lar, por isso eu estou a pilotar lá o lar da melhor maneira, estou a fazer umas grandes festas, as minhas passeios. Estão aqui dois à espera, Sonic e Shakira. Eu antes disso. Não é o louca, Shakira, não vá lá ver. Nós queremos mesmo aquele cotidiano emocional bem positivo, sem saúde mental, sem doença mental. Sim. Quero só referir a participação de Vânia Sousa, enviar-lhe um beijinho, agradecer-lhe a propósito da pergunta: será que confundimos cotidiano emocional com doença mental? Queremos a sua opinião no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Foi o que a Vânia fez, diz: mesmo em caso de doença mental, os profissionais de saúde têm de ser os primeiros a saber lidar no seu dia-a-dia com estes seus pacientes e muitas vezes não sabem fazer. Provavelmente a Vânia tem para aí uma história que não quis revelar. Não vale a pena. Eu trabalho todos os dias, por isso todos os dias chegam à minha mão histórias de colegas que eu apetecia pegar no sapato de salto 15 que trago hoje e dar-lhe tanto, mas tanto, que era para ver se atinava juízo naquelas cabeças. O principal segredo de se encontrar um psicoterapeuta, chamemos-lhe assim, que nos possa ajudar, nós temos que encontrar alguém que se enquadre com o nosso caráter e que entenda a nossa personalidade. E quando nós não vamos ao encontro daquelas pessoas que são as que apelidamos mesmo, sem caráter, o que fazer? Descolar, desgradar? Não é porque, se é psicólogo que se tem bom caráter. Sim, não efetivamente. É? E nós estamos rodeados de pessoas que estão a desvalorizar o caráter porque acham que a personalidade deles os obriga suprima. A terem determinado. Suprime tudo, os obriga a terem determinado comportamento. Nós vivemos num mundo e num dia a dia em que eu não fico feliz porque me saiu Euro Milhões. E fico com vontade que tu morras porque te saiu a ti. Pois. É o caráter. É inveja. Pois, também. Que é uma coisa que eu não compreendo. É uma inveja que não traz fruto. Porque eu posso ter uma inveja boa, entre aspas, não é? Vamos supor, fulana comprou um sapato muito giro, por causa deste o sapato, e nós aqui no salto alto, ministério salto alto, temos o sapato. Compraste um sapato muito giro. Já se viu aqui as nossas partilhas e comentários no Facebook. Eu não vou invejar a colega da dentária, que é Cristina, que se chama, Cristina, não é? Que tem um sapato giríssimo, não é? Claro, e eu elogiei o sapato e ela prontamente me disse que o sapato tinha sido comprado na Aldo. Eu depois trouxe os meus da Aldo e partilhei. Por isso, vai lá e compra. O facto de eu elogiar e de querer saber o sapato, pensar, o sapato é mesmo giro. É para vamos te tornares imaginar... uma pessoa mais rica a nível de informação. Exatamente, agora imagina que o sapato está fora do meu orçamento, não é? Em vez de ser um Aldo, é um Christian Louboutin. Por exemplo. Por exemplo, não é? Fulano tem uns Christian Louboutin que eu adorava ter uma baita de uma coleção. Não tenho porque o meu tempo não permite eu ir às compras, pois, não é? Pois. E comprar Louboutins como se não houvesse amanhã. Eu não vou desejar que o teu salto parta. Claro. Eu vou pensar, o que é que eu posso fazer para comprar uns? Pois é, cuidado, porque subtilmente o que a Susana está aqui a dizer é que, olha, que isso é doença mental. É inveja. Vamos ali, it feels so good. It feels so good. É isso mesmo. Para lá, estão a brincar comigo, certo? Yes. Não estamos nada. Não brincamos não. Muito. When I'm feeling down, you give me such a vibe. I'm totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Salto Alto, o programa mais feminino da rádio. Que vaidosas! Pois é, parece que para os lados do Hospital de Vila do Conde, está toda a gente com a Rádio 5, ouvir o programa mais feminino da rádio. Aproveito igualmente para enviar aquele beijinho cheio de ternura à Sara Lima, que muito em breve vai estar aqui connosco também. É mais uma mulher a juntar-se a este mini saia e salto alto. E também para todos aqueles que não estão com a Sara e que não estão em Vila do Conde e no Hospital de Vila do Conde, no programa mais feminino da rádio, aquele nosso beijinho cheio de ternura, aquelas emoções, aquele cotidiano emocional saudável. Muito longe, muito longe, tipo na Nigéria. Na Nigéria também. E onde passar por cá algumas. Fica então o nosso agradecimento e aquele beijinho bem especial para um cotidiano emocional esta sexta-feira, especialmente com o fim de semana à porta, assim cheio de coisas positivas, agradáveis, bonitas. E está aí a pergunta para responder. Queremos mesmo a sua opinião a propósito do nosso tema de conversa de hoje com a Susana Dias Ramos, neuropsicóloga. Será que confundimos cotidiano emocional com doença mental? Já aqui percebemos que sim. E que são mais os que confundem do que os que não confundem. Normalmente está confuso, já é incutido nas pessoas. A vizinha já tem uns comprimidos muito bons que tomou a semana passada, o ano passado, e dá-te para tu tomares para ficares melhor. Às vezes não é preciso ir ao psiquiatra nem ao médico de família. Vizinho já é médico, prescreve, empresta-te a palete, depois dá fez muito bem, tome você também. Exatamente, fez muito bem, tome, que vai fazer-lhe bem, de certeza. Olha, tome estes comprimidinhos para dormir, ótimo. É o melhor. Olha, que eu há. Tomo, deito-me. Deito-me e já está. Levo um para experimentar. Leve para experimentar. Olha, Susana, eu não queria chegar a este ponto, deixa cá ver. Ui, ainda começam a revelar segredos. Vou revelar. Vamos. Vou revelar um segredo. Está tudo louco. Eu recebi, isto eu tenho que partilhar porque é muito boa. Nossa mensagem, infelizmente, não está no Facebook porque é impossível. Mas bateram-nos palmas, doentes e tudo, no Hospital de Vila do Conde. Um beijinho muito grande. Que bom para vocês. Beijinho muito grande, muito, muito, muito grande para a Vânia, em especial, que é ela que está lá, delegada de informação médica. Foi ela que nos enviou a mensagem a dizer que Vila do Conde estava com os ouvidos colados a nós e com os ouvintes. E nós gostamos muito de Vila do Conde. Oh, sol, calor, praia, mar. Adoro. Praia, gelados. Mar, gelados. Pronto. Vila Condenses. Exato. É giro. Muito rio, é muito giro. Os pescadores. Sem dúvida alguma. Aquelas coisas bonitas. Vou aproveitar que só tenho 5 minutos. Não e não deixar... Mais um bocadinho. E não deixar passar esta coisa do confundir o cotidiano emocional com a doença mental. Hoje em dia, a coisa que mais se está a confundir, além da depressão, é a doença bipolar. E eu acho importante roçar um bocadinho aí, porque já existem associações para doenças bipolares. Nós já nascemos bipolares, Susana? Nós somos bipolares naturalmente. Um dia estamos bem, outro dia estamos mal. Aqui o que se impõe é que a doença bipolar, antigamente conhecida como psicose maníaco-depressiva, que não soava tão bem, não é? E era assim uma coisa muito extensiva. Era assim uma coisa doente, pois. Não é? E psicose maníaco-depressiva, neurose maníaco-depressiva, ninguém te queria ter. Agora, a doença bipolar é chique, dá 60% de desconto na compra de um carro, dá reforma por invalidez e por aí, so on, como dizia o outro, essas coisas todas. Ser bipolar dá isso. Ser bipolar, mas ser bipolar é muito grave. Ser bipolar é muito mau. E o que acontece é que as pessoas brincam com a bipolaridade. E aproveitam-se do facto de parecer que estão a ter uma doença bipolar para terem oscilações de humor diariamente, 5 em 5 minutos. Isto não é ser bipolar, isto é ser deslocado. E aproveitar-se do facto da existência de uma doença por trás disto para usufruir das outras pessoas. Como é que nós distinguimos essa bipolaridade tal normal com que todos nascemos, sim, para aquela que já revela picos? Exatamente. E que causa transtornos a doença, quem está ao lado? A doença bipolar, e nós vamos fazer um programa sobre isso, pode ser para a semana, por exemplo, por mim tudo bem. A doença bipolar é caracterizada por ciclos. Ciclos que podem ir desde um mês até 6 meses aproximadamente. Ciclos em que durante um ciclo a pessoa vai estar altamente depressiva e outro ciclo, seguido por outro ciclo em que a pessoa vai estar altamente maníaca. Quando está altamente maníaca, tem comportamentos histéricos, desagradáveis, desadequados socialmente, como fazer striptease no meio da rua, estourar os cartões de crédito, uau, gastar o dinheiro que não tem. Não é lá muito bom, porque a seguir tomas de consciência da asneira que fizeste. É loucura, basicamente, o pico da mania. Logo seguida por uma depressividade. Não há uma estabilidade do humor. Aquilo que se dá aos doentes bipolares são estabilizadores de humor para que fiquem mais ou menos iguais, equilibrados o tempo todo. porque não há, são picos muito fortes. Quando há depressão, é mesmo depressão, daquela de enfiar na cama e não sair, pôr lençol por cima e a vida acabou. Não quero ver ninguém. Ninguém, não toma banho, não come, não se levanta, nada. Uhum. Seguido por um pico de extrema ansiedade, porque a energia que se vai acumulando durante o período depressivo vai ser expansionada toda. Depois, no período maníaco. Quando está com, no pico de uma crise. Exatamente. Dessas. Ora, a bipolaridade normal que todos nós temos não é ser bipolar, é ser humano, é ser emocional. Bolas, será que é assim tão grave nós termos emoções? Nós, as pessoas ainda não perceberam que sermos regidos pelo racional e pelo emocional, sem ser pelo emocional, não nos leva a lado nenhum. Somos infelizes, ponto. Fazemos tudo socialmente aceite, para as pessoas acharem que eu sou tudo muito formatadinho. Formatadinho. Não é? Depois andamos infelizinhos. Depois é formatadinho. Também a caixa das pastilhas também. Uma das coisas que se assiste muito, os pais exigem cada vez mais dos filhos que sejam perfeitos, que estudem, que tirem boas notas, eles que tenham boas regras de comportamento, blá blá blá. E depois as crises de ansiedade. E o que é isso? Ser perfeito é tirar grandes notas? Mas estamos um pouco nesta... Não, nesta... Mas não, eu muitas vezes digo, eu olho para trás, eu não sou, nem nunca fui a filha perfeita, e a minha mãe que está a ouvir, a esta hora estava na cabeça com certeza. Emília Ramos, um beijinho para diga si. Diga qualquer coisa. Está aí. De certeza absoluta. Está aí, parabéns para o programa, claro. Ah, está aí. E para si também. Ouviu. Chamar isto, da telepatia mãe-filha é uma coisa muito forte. Não sou a filha perfeita, nunca fui. Tenho os meus picos, como é óbvio, de dores de cabeça aos meus pais, mas eu olho para trás e aquilo que penso que é a perfeição. Os pais nunca me foram buscar à esquadra, eu nunca me droguei, nunca chumbei, nunca tive problemas que os deixassem encrencados, nunca gastei dinheiro como se não houvesse amanhã, meti os meus pais em problemas que não pudessem resolver. Isso é ter uma adolescência normal e perfeita. E se calhar é estar atento para o quotidiano emocional. Exatamente. Vamos, há que aprender, e é a mensagem que eu gostava de deixar ficar no finalzinho desta rubrica. Finalzinho, deste programa é grande final. Grande final. O grande final é os dois dias que eu ainda não disse. Claro. Por isso ainda é o finalzinho este. Não se fala com diminutivos. Não se fala com diminutivos. O pré-gran final é que é importante nós autoavaliarmos-nos todos os dias. Uhum. Se alguma coisa nos está a fazer mal, andor. Ou seja, corta. Afastar, cortar. Uhum. Nós somos aquilo que criamos. Nós somos aquilo que lançamos. Nós somos aquilo que atraímos. E que sustentamos. Porque às vezes... eu acho que a minha vida é uma desgraça, posso ter certeza absoluta que a tua vida se vai transformar numa desgraça. Porque às vezes também tentam pôr um pouco essas regras dos outros a nós mesmos, não é? Não, nós não somos macacos de imitação. Nós eu não gosto temos que imitar disto, ninguém. Tu não gostas, mas tens que gostar. Se tu gostas, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos parar de desxeretar e de meter o bedelho naquilo que não nos diz respeito. Achas que é por aí a avaliação, Susana, entre o toque quotidiano emocional em benefício de uma melhor mentalidade, vamos chamar isso, mentalidade mais equilibrada, mais saudável, mais predisposta? Saudáveis e predispostos se estivermos de bem com nós. Uhum. Se gastarmos menos tempo a tentar estar bem com os outros e ficarmos bem com nós, a coisa vai rolar sem problema. Uhum. Eu recomendo vivamente aproveitar, o Micardo vai ficar orgulhoso de mim agora, Micardo ouve. Eu recomendo vivamente o visionamento de um documentário que se chama O Segredo. Uhum. Não o livro, porque eu acho que é uma seca do cacete. Ler por isso. Passem, o documentário dura 45 minutos. Uhum. Que fala muito acerca da capacidade que nós temos de atrair a nós ou de fazer da nossa vida aquilo que realmente é importante e que realmente e queremos atingir. De expelir o que o não segredo, nos interessa. Eu sei que o Ricardo vai ficar orgulhoso de mim. Vai mandar uma mensagem. Dizer que estás orgulhoso. Exato, Ricardo. Se está a ouvir-nos, entre aí. Mensagem ficar orgulhoso. Mas confidencial. Desculpa, não. Temos que parar aqui um bocadinho. Confidencia-te essas coisas? Não. Não, eu e o Zé agora Ricardo, vou ficar de curiosidade. Não é de curiosidade. Obviamente que sendo ele o life coacher que é, sendo ele o homem que é extraordinário e vivendo ele a forma extraordinária que vive como a vida, vive, com claro. Certeza que conhece a lei da atração do olho fechado. Não sou eu que eu vou explicar quando ele me explicaria, não é? Quando ele é um mestre. Quando ele é o mestre da coisa e me meteria no chinelo e eu ficava aqui calada o programa todo, só a olhar. No entanto, eu já vi o documentário. E eu acho que seria importante toda a gente ver e guardar o documentário para ver todos os meses, uma vez por mês, porque nós, no momento em que vemos o documentário, lembramos e depois tendemos a esquecer. Mas cuidado, não fechá-lo a sete chaves, não ser invejoso. Deixá-lo lá, partilhar, partilhar. Procurem O Segredo, The Secret, se preferirem, é de Rhonda Byrne. Exatamente. É a senhora que fez este documentário. E eu acho que toda a gente devia ver, porque é muito importante, e perceber o que é isso da lei da atração. Olha, é uma boa sugestão para o fim de semana. É uma boa sugestão. Leitura aí. Leitura. Pode levar o livro consigo, o para livro, junto do mar. Não levo o livro, não levo o livro, vai cansar. Veja o documentário, leve consigo o plasma, ponha na beira da piscina, no paravento. Junto ao mar. Junto ao paravento. Para não apanhar areia. Exatamente. E aproveitar o fim de semana. Uma boa sugestão, o segredo. Eu, antes de dar-te um beijinho, Susana, quero agradecer ao José Rocha, à Mónica Ferreira, à Lisa, que estiveram também connosco neste programa. E um tchau para ti. Um beijo muito grande. Bom fim de e agora semana. Sim, às 55, hoje são e 56. Já faz um com um minuto de atraso. Grande, com um minuto de atraso. Bom fim Aproveitem de o fim de semana. Um beijo muito grande, sem esquecer que a vida são dois dias e nós não fazemos a mínima ideia qual deles é hoje. E já passa de dia e meio. Já passa de dia e meio. Vêm as notícias do meio-dia em simultâneo.